Mac FM apresenta Rádio OSB. Produção e apresentação, Sérgio Fortes. Amigos ouvintes, o programa Rádio OSB presta hoje uma homenagem ao extraordinário maestro Loring Mazel, falecido no dia 13 de julho de 2014. Descendente de judeus de origem russa, ele nasceu em Neuilly-sur-Seine, na França, no dia 6 de março de 1930. Foi criado nos Estados Unidos. Seu pai, Lincoln Mazel, era cantor e professor de canto e piano. Também atuou como ator. Sua mãe, Marion Schumann Mazel, fundou a Pittsburgh Youth Symphony Orchestra. Seu avô, Isaac, atuou durante 20 anos como violinista da orquestra do Metropolitan Opera House. Loring Mazel foi uma criança prodígio. Com 7 anos de idade, recebia aulas de regência de Vladimir Bakalejnikov. Estreou no pódio 1 ano depois. Com 11 anos, regeu a orquestra NBC num programa de rádio. Com 12, faria uma excursão pelos Estados Unidos, conduzindo várias orquestras importantes. No início dos anos 60, Mazel já era um maestro famoso na Europa. Esse reconhecimento demorou mais a acontecer na América. Ele foi o primeiro regente norte-americano a atuar no Festival de Bayreuth, em 1960. Dirigiu a Ópera de Berlim entre 1965 e 1971. O mesmo aconteceu na Ópera de Viena entre 1982 e 1984. Em 1972, quando dirigia a Orquestra de Cleveland, fez a primeira gravação mundial da ópera Pog and Bess, de George Gershwin. Loring Mazel conduziu as mais importantes orquestras do mundo, entre elas a Cleveland Orchestra, Orquestre Nationale de France, Pittsburgh Symphony Orchestra, Bavarian Radio Symphony Orchestra e New York Philharmonic. Em muitas delas, acumulou as funções de regente titular e diretor artístico. Uma decepção que marcou a trajetória do maestro foi não ter sido escolhido para suceder a Herbert von Karajan na Filarmônica de Berlim em 1989. Cláudio Abbado foi o indicado na ocasião. Cerca de 300 gravações atestam o brilho da carreira de Loring Mazel, muitas delas voltadas para obras de Beethoven, Brahms, Mahler, Schubert e Richard Strauss, compositores que sempre foram alvo da proficiência do regente. Nada menos do que 10 desses registros foram agraciados com o Grand Prix de Disque. Loring Mazel estava agendado para participar da temporada de 2014 da Orquestra Sinfônica Brasileira, oportunidade em que conduziria a OSB num ciclo voltado para as sinfonias de Tchaikovsky. Lamentavelmente, o público brasileiro não contou com mais essa oportunidade de desfrutar de seu enorme talento. Em agosto de 2011, Mazel veio ao Brasil para dirigir a OSB em programas dedicados às sinfonias de Ludwig van Beethoven. O registro ao vivo que passaremos a apresentar, da Sexta Sinfonia, foi feito no dia 18 de agosto de 2011. A Sexta Sinfonia, conhecida como Pastoral, retrata o amor do compositor pela natureza. Ela foi completada em 1808 e contém 5 movimentos, uma exceção em relação às sinfonias típicas do período clássico, que contam 4 movimentos. Os primeiros esboços da Sexta Sinfonia datam de 1802. Ela foi produzida praticamente em paralelo à Quinta Sinfonia, da qual se diferencia profundamente. A estreia tanto da quinta quanto da sexta sinfonia aconteceu no Theater an der Wien, no dia 22 de dezembro de 1808. Aconteceu na oportunidade um concerto gigantesco, com cerca de 4 horas de duração, inteiramente voltado para a premiere de obras de Beethoven. Na ocasião, o próprio compositor também interpretou o seu concerto número 4 para piano e orquestra. Com a Orquestra Sinfônica Brasileira, conduzida por Lorin Maazel, passamos a apresentar a Sexta Sinfonia de Beethoven em Fá maior, opus 68. Thank you.